vim pra provar que rap é evolução, não é regressão, raciocinar. Na rua causação e reação, ampliar visões pra enfrentar um novo futuro. Central de inteligência fértil, não me misturo. Pensamento imaturo, aplaude quem não tem talento. Fraude, descontentamento, underground é o movimento de quem anda contra o vento e confia 100% que alguém vai te escutar no processo louco e lento. Eu compreendo, rap aqui pros loucos eu recomendo. Vai vendo, quem não é já tá enlouquecendo. Antes esquecendo do que desaparecendo. Só vacilando o crack é o que tá acontecendo. Eu sei manter o raciocínio, trabalhando é de lei. Houve muita merda, só que agora eu cansei. Quem toca no meio da maloca, os malucos quando sai da toca não esquece o doc. Quem vê, até pensa que é assim que é. Só seguir caminho que, mesmo que sozinho vai vencer. Fala pra nós, quem é que vence a sós? Se pra vencer os outros tem que ouvir sua voz. Veloz, rápido processo, no ar talento. Não meço, é nato, eu tento e é lento. Barastro dia, tive que inibir menininho de quindim. Que ri de rima e diz pra mim, eu fiz din din. Nem vira as mina, eu vi só aí vestir de blim blim. Troca do plim plim, assim de rim tchim tchim. Brio vindo do Brasil, mas minha crio é dream team. Que feri os pin tchim, que só pensa em tchim tchim. Clean, lean back, sing rap in pé. Impecável como Black and Deck, left neck. E deixa o step certo caso haja um anajá. Que reaja ao homissec, mas é que nós viajar. Me conte qual é a fonte, a ponte não esconde. Diga onde no horizonte que se encontra. Os loucos que é do contra, esses duroca lontra. É tudo moda foca enquanto a moda foca zanta. A mesma roda toca, não adianta chamar santa. Profana quando canta, minha rima da semana. Essa mina só tem cara de virgem Hannah Montana. Na verdade smoke marihuana, não me engana. As éticas confundem as estéticas dietéticas de pessoas frenéticas que se iludem, mudem, julguem. Não deixe que te aluguem. Matrix tá aí com seus kits, não querem que divulguem. Seus utensílios inúteis pros filhos. É mais fácil inventar algo que nutrem os cílios. Abutres fúteis, eu ouço que o fez sem estupidez. Esculpi outra vez insanidades que cuspi sem leis.